Policiais militares do 14º BPM, na manhã de sexta-feira, estavam em patrulhamento de rotina pela Avenida José Maria de Brito, nas proximidades do cruzamento com a Avenida JK, quando se depararam com um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas. Um dos pilotos ficou gravemente ferido e foi atendido pelo SIAT no local. Ele relatou aos policiais militares que o piloto da outra moto envolvida no acidente, mesmo machucado, havia fugido, deixando a moto no local. Ao verificarem a placa da Honda Bis, descobriram que, na verdade, a moto tinha uma placa fria. O registro dava em uma Honda Bros, também de Foz do Iguaçu. Ao verificarem a numeração do chassi, eles descobriram que a mesma era produto de leilão, tendo o condutor que fugiu cometido dois crimes, o de falsificação de sinal identificador de veículo e o de omissão de socorro em acidente com vítima. A moto foi entregue na Delegacia de Polícia Civil para as providências. Deverá ser instaurado um inquérito para tentar identificar quem provocou o acidente e usava a motocicleta. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.